Essa história aconteceu com um amigo meu. Fato verídico. Não foi suficiente. O beijo até que era bom. O abraço que apertava afrouxou. Sei que a gente se entende, mas falta cheiro nessa flor. E o beija-flor voou, voou, voou. A gente tentou de tudo pra tá junto, mas não adiantou, e não adiantou. E esse é o nosso presente, e o futuro é Deus. Quem vai nos dar? Quem sabe um dia a gente volta a se encontrar. Ah, tudo de bom. Estarei torcendo pro caminho ser tranquilo. Siga em paz. Se for feliz, vou ser feliz demais. E talvez conheça um bom rapaz. Vai entender que amar também é deixar ir. Tudo de bom. Estarei torcendo pro caminho ser tranquilo. Siga em paz. Se for feliz, vou ser feliz demais. E talvez conheça um bom rapaz. Vai entender que amar também é deixar ir. Quando não dá mais. Que é isso? Segura, amiga aí. A gente tentou de tudo pra tá junto, mas não adiantou, e não adiantou. E esse é o nosso presente, e o futuro é Deus. Quem vai nos dar? Quem sabe um dia a gente volta a se encontrar. Eu te desejo tudo de bom. Estarei torcendo pro caminho ser tranquilo. Siga em paz. Se for feliz, vou ser feliz demais. E talvez conheça um bom rapaz. Vai entender que amar também é deixar ir. Tudo de bom. Estarei torcendo pro caminho ser tranquilo. Siga em paz. Se for feliz, vou ser feliz demais. Talvez conheça um bom rapaz. Vai entender que amar também é deixar ir. Quando não dá mais. Quando não dá mais. Ai, ai, ai.